patroa, diante do Juliette. Bom, 649 em Greco, quanto a 62. Posição 62, igual no 62, bom no 25. Táxi autorizado, via parte principal, táxi Índia, ponto de espera da 0 Chame Torre, 1195, QNH 1020. Salvador, é o Mike que chegou? Prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 14 para o gate 05 no 41. Mike que chegou, autorizado, chame no término. Ok, autorizado, chama no término. Mike que chegou. Salvador, 5003, posição número 1, para a sucessão. Azul 5003. Coordenamos a equipe de solo, após a passagem do aeroporto da TAM, autorizado, chame agora. Coordenamos a equipe de solo, após a passagem do aeroporto da TAM, autorizado, chame agora. Azul 5003. Jetman 3125, considera 10 pronto. 3125, autorizado a linha aeroportica 10, ventou 80 graus, 149. Nada, linha aeroportica 0. Tchau, tchau. Tchau, papá, prossiga. Whisky, tchau, papá. Whisky, tchau, papá, 1211, na frequência do clearance e ground, ok? Tigão, Whisky Charlie Papá. Uno, dois, uno, uno, você está na frequência da tua, em 1-1-8-2-4-9-5. Um, dois, cinco, decolados, um, dois, chama controle, 120, decimal, 8, vamos. 308, bom domingo, tá, 3125. Decola pista no 7, primeira curva direita, corredor axé. Controle Salvador, 120, decimal, 8, transponder, 5070. Seu 3125, contato radar, subiu para nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, da presente, tá, 3125. Se ela está com a força correta, faz isso também. Mas não copiei, confirme. Confirme o POB e o pátio. Eu já passo na metade de torre, 118.95. Para Papai, aniversário na minha Cepo Sex. Marfax, azul 5003, temos 91 a bordo de 4 horas e 45, alterna Ribeirão Preto. Azul 5003, à direita, em ataque sua Índia, ponto de espera da nossa torre, 1895, Senegal na 020. Com ajuste no 020, Índia, ponte espera, torre 395, azul 5003, bom dia. Bom dia, azul 5003, ponto espera pra mim. 5003, autorizado o alinhar e decola a pista 0.180 graus, 149. Alinhar e decola a pista 1.0, azul 5003. Charlie Papá, autorizado o táxi, altímetro 1020, reporte, intercessão Papá. Salvador, Mike, chegou, concluiu o reboque aqui no gate 05. Obrigado, bom trabalho. Azul 5003, controle Salvador. Autorizado ali, mantendo 7. Alternado 13395. Azul 5003, 1208, confirmo. Foi para Azul 5003? 1208 é o controle. 1208, 5003. Salvador, bom dia, Azul 5003, com a sua escuta. Azul 5003, bom dia, contato radar, subiu para o nível 360, está autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Azul 5003. Papai, quando pronto, livre de decolagem no 7, vento 180 graus, no 39. Informação S de São Paulo. Zona 759, autorizado Guarulhos, 360, nível alterno 10, escola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica, controle Salvador. 120, decimal 8, transponda 5076. Autorizado, escola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótica, 1208, 5076. 5076, transponder, aerovia, autorizou 1 no 0. 1070, pronto. Eu não copio o transponder, confirme. 5076. Planejamento correto, chama pronto o pushback. Está pronto o pushback, autorizado, pushback, chame táxi. Samara. Eu Whisky Charlie Papá, poderia estar com a batalha do colégio e subir para o nome do no Correio do Axé. O nome do Correio do Axé é Whisky Charlie Papá. Tá firme o Whisky Charlie Papá? Se dá presente, se autoriza subir para o nível 080 e voar a DCT, tá, de alto ano 90. Ele confirma as suas regras de voo solicitar no plano Whisky Charlie Papá? Igual. Ele confirma se está mudando as regras então para prosseguir no 080? 005, desculpa. Autorizado, atenção 085 Whisky Charlie Papá, se apresente e autorizado direto de destino, como seu sinal de pouso? O sinal de pouso é 1130 do Whisky Charlie Papá. 1130 sinal de pouso, copiado Whisky Charlie Papá. Prossiga. Colômbia 49 autorizado por seguro nível 360, autorizado 44. Escola pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da AEL, Leda, seguro. Controle em Salvador. 120 decimal 8. Transponder 5103. 3-3-6-0, por seguro. Autorizado 44, decola da 1-0, curva à direita. Da AEL. Da AEL, Leda, seguro. Israel Lida Seguro, controle 1208, transporte 5103, gol 1649. Para o meu 49, procedimento com a AEL, sempre pronto. Chamará. 2704, autorizado Recife, nível 350, altitude 17. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Pucajá, Maracaju. Controle Salvador, 120, décima 8, transponder 5101. O Gol 7 de Grossa, pronto pro tanque, CB 186, 4 horas e 10, autonomia, alternativo Galeão. Fala 759, autorizado para seguir a parte principal, taxiway Índia, ponto de pedra no 0 Torre, 118, 295, Kenegal no 020. Ajuste 1020, Mátio Índia, 2295, 759. Bom dia, Gol 759, pode esperar pronto. Gol 1759, autorizado a linha e decolar 0, vento 090 graus, não padronagem. A linha e decola não no 0, Gol 1759. 9 decolou 35, chama controle 120 decimal 8 bom. 208 7 pronto. Contato radar, vou para nível 360. Só para 360, vou 759. Há alguma possibilidade de voar direto com ótima? Eu vou em lei do somente gol no 759. Vou ali do gol 759. Vamos para seguir. Autorizado a plataforma, no meu pé, decola pistão 97, primeira curva direita, corredor Axé, Controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 0135. Selecciona controle Salvador 120.8. Gente, ao meu, tá selecionando? Tá selecionando, só no espaço 2118 e fala aqui. 4 a bordo, do 93 horas e 20, zero Maceió. Só pra ver? 1-1-4. Aviso 8704, direita de ataque sua índia, ponto de espera da 90 torre, 118-295, QNH 1020. Ataque sua direita, torre no ponto de espera, 295, comigo, 1-1-4-2-3-4. Tráfego Salvador, bom dia, eu tenho 3830, centro da ECO, autorização Recife. Aeroporto 3830, autorizado Recife, 3330, aperto 17, decola pista 10, primeira curva esquerda, saída Pouca, Caju, controle Salvador 120.8, transponder 5125. Autorizado Recife, nível 330, aeroguia Verzolo 17, decola da 10, curva à esquerda, Pouca, Caju. 208 e o transponder é o 5125. Transponder 5125. 5125. Da 330, você já me escolheu, eu tenho pronto. Valeu. Como eu chamo agora, foi Salvador 118-95. 1-9-95, grato. Torre Salvador Guardião, Verona. Guardião 01, continua a aproximação, aproxima diretamente para o parte do Grael, pouso no 7. Parte do Grael, autorizado. A gente já pode uma vertical do pátio, com o vento 190 graus, 149. Diante do vento, vamos tomar no pátio. Oi, bom dia, 12704, está pronto, ponto de espera da 1-0. 12704, bom dia, livre alinhar e decolar, pista 1-0, vento 200 graus, 1-4-1. Decolo no 0, 12704. Guardião 01, não é ponte para nem solo controlado, vento 190 graus, 12, mais altímetro 0020. 1-0-0, informado, solo controlado. avião 01 no livre frequência, bom dia. Bom dia. Azul 2704, pode chamar o controle? Azul 2704, chama o controle 120.8, decolada 46, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, Azul 2704 na Puca, passando 2500. Ali Azul 2704, contato radar, suba para nível 350 na saída Puca. 350, perfil da Puca, 2704. Controle, poderia coordenar para o Azul 2704, para o Romeu Fox 018? Guarde Azul 2704. Pronto. Está autorizado a linha de colar no site vento 180 graus no centro. Azul 2704, autorizado Romeu Fox 018. Voando Romeu Fox 018, 2704, obrigado. Ele é Serra, fora do solo 50, comprou do litoral, se chama controle em 120.8, bom voo. 1208, grato, bom serviço, Serra. Caminha 312, respondi a sua identificação, veio direto ao Itapa, desça para o nível 050. Papá Romeu, até a Juliette Serra. Ali é Papa Romeu, hotel Juliette Serra, 1-10 no corredor Axé, informe no Farol da Barra. É, eu solicito o DCT a partir de agora. Autorizado, direto plataforma, hotel Juliette Serra. Mantenha em condições visuais o nome do PES. Condições visuais, o nome do PES, DCT Manati, grato, chamo 20, direto. Rodei 704, chama agora Recife, na frequência 12685, alternando 12545. 12685, 12545, azul 2704. Lima. Ajuste altímetro 1-0-1-2, corrigindo, 1-0-2-0, ajuste altímetro. 1-0-2-0, reportará pronto. Quanto ligou 1-6-4-9. Fechará 63-1-2, autorizando o final do ILS-XOI, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-2-0, informe estabilizado. 2020, reportará 63-1-2. 2830, livre do Pátio e Apatio no Índia, ponto espera para 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste altímetro 1-0-2-0. 1-0-2-0 pela Índia, 1895, tá? 3-2-3-0. Eu vou 1649, pronto, ponto espera da 1-0. 1649, a linha decola pista no 0, vento 1-8-0 graus, 1-2-9. A linha decola da 1-0, vou 1649. Salvador, bom dia, azul 4039. Azul 4039, prossiga. 347-340, Campinas. Azul 4030, autorizado Campinas, rota 1-0 Cubana, passou conforme plano de voo, nível de voo 340. Saída da EL, Leda, transição Motivan, decola pistola 0, primeira curva à direita. Transponder 5135, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Campinas 340, decola 1-0 da EL, Leda, transição Motivan, Cubase. Sede de rota, 1-3-5, até 1-2-0-8, controle azul 4039. Azul 4039, correto, repartiu no plano pushback. Exato. Salvador, bom dia, até 3-2-3-0, tá pronto. Cão 3-2-3-0, mantém cabeceiro 1-0. Mantenha cabeceiro 1-0, tá 3-2-3-0. Também 49, decolado 01, no controle Salvador 208. 208, grato, Salvador, é o voo no 649, passando 1600 pés. Voo no 649, contato radar, tudo mantém 360, após 2000 pés, voa letra. Pois 2000, Leda, voo no 649. Escópia, hotel no Whisky. Tô fumando decola da Rima, direto comprou a Whisky. Página pista no 0, vento 1-8-0, graus 1-2-9. Autorizado a decolar, vento 3-8-3-0. A torre, com proa sul, acionando o transponder 0112, controle Salvador opera em 120, décima 8. Romeu, Hotel Romeu Golf. Correto, chama a torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 020. Estacionamento azul 4039, continue. 4039, autorizado, você pode prosseguir. Exato, pega o seu espaço para o 039. Recife, nível de voo 370, rota pelo 17. Saí da Cuca, Jambo, Aracaju, que corre da piscina 0 com a primeira curva esquerda. O transponder 5143, o controle de Salvador 120, décima 8. Voo 1372. Zona 372 correto, pode pegar o pushback. Marca. Salvador, Xanear 6312, sinal 1-0. Xanear 6312, hoje é o time, no 020, autorizado pouso. Pista no 0, vento no 8, 0 graus, 122. Vivo pouso no 0 com 1020. Produzindo 99, completa final, chama a torre 118, decimal 95. 2-9-5, bom dia, gol 3-1-9-9, na Mata Serra Lita 3-6-5. Gol 2199, muito bom dia, ajuste no 020, continue a aproximação, número 2 para a posição. 1-0-2-0-9-5, 2-5-9-9. Alterna 1-3-3-2-5-9-5. 2-5-1-3-3-9-5, grato gol 649. Chapate 1 no índio, ponto para a posição 02, 1-1-8-9-5, ajuste ao time do... 1-0-2-0. 2-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-